Subsolo, a gente tá no aguardo da documentação ainda pra pegar a cota, se tiver a gente já solicita. Sim, chama pronto, são 3662. Ok, poderia confirmar apenas o nível autorizado? É o 37. 37, obrigado. O 4070, a sua identificação na chegada da Mari, desça para o 050. Oceana 6310, continue your taxi via Alpha and Juliet Gate 06. Alpha Juliet Gate 06, 310. Nono, voo 18, vamos passar. Passa o pagode. Alcança o Gabriel 04-705. Qual que é o B? Gente, o gol 1885 vai dar passagem ao Airbus da Avianca, que vai ingressar no portão 612, após estar livre, prosseguir via parte 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 1118-95. O ajuste 10 no 2 tem um bom voo, o 1885. Azul 4070, frequência velocidade a critério. Voo 9604, chegada Mari, desça para o 060. 885, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, vento 80 graus, com nós, aeronave no 885. A gente fala do zero, bom. Gol, 80 graus, com nas armas. Só o Hélio que vai trocar. Prossiga. Está livre, reporte para o táxi, Web, segundo 27. Livre, eu vou dar a passagem. Decolou zona 8, chame controle 1208, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, Gol 1885, decolou, transfere. Gol 1885, contato radar, para o 360 na saída da El Leda Bridge. Ok, subindo para o 360 da El Leda Bridge, Gol 1885. Azul 4070 vista para 2000 pés, o ajuste é 0 no 2, autorizado o procedimento LSXC, reporte localizador. 2012, obrigado. Gol 1604 vista para 4000 pés, o ajuste é 0 no 2. 4000 pés, 0 no 2, vista, gol 1604. Salva M5827-69 a bordo, autonomia de 3:50, 0:05. 527, autorizado táxi via Índia e Alfa, ponte esperando 10, chame torre, 189, decimal 95, NH 10, 12. 0 na 2, Índia Alfa, 2, 5M5827. Papa Romeo Mike Delta. Papa Romeo Vitor Mike Delta, prossiga. Tudo bem. Saída Arbor. Saída Arbor e Alefa. Arbor Alefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Boa noite. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 80 graus, 10 nós, Webjet 5827. Autorizado a alinhar e decolar da 10. Correto. 6210 to Recife, cleared flat level 350 via Upushk 58, decoder from A10 after left turn, Puka departure, Aracaju transition. Salvador Departure Frequency 120.8, Eliscock 5006. 04 desça para 2000, ajuste no 012, autorizado ILSXT, reporte localizador. Autorizado ILSXT, reporte no localizador, desce para 2000, estado 2012, voo na linha 04. Gol 1398, desça para 4000, ajuste no 012. Six 6310 with back correct, watch your ride for push and start up. We'll call back for push and start up, 6310. Ou no 685, chame o centro Recife na frequência no 3395, alternativa no 3325. Foi para o gol 1885, senhorita. Gol 1885, corrigindo. Chame o centro Recife, 3395, alterna no 3325. Ok, 3395, 3325. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, DIP 5218. DIP 5218, a sua identificação. O DIP 5218, perdeu o contato com o centro Recife, está passando aqui. O último, tendo 190, solicita da presença do quarto grande zone. 5218, foi Duna, reporte no ideal para a descida. Vamos lá, Duna, reportaremos ideal de descida, só afirmando, teremos contato com a sua equipe. Ok. Obrigado. Claro. Olha, muito boa noite, web 5827. Web 5827, contato radar, subindo para o 360, após 2000, foi direto Leda. 360, 2000, Leda, muito obrigado. 35218, no ideal, desça para o 050. 4070, Solos 28, libere a direita, chame Sol 129. 29, obrigado. Tá, né? Bono 398, desça para 2000, ajuste 1902, autorizado ele, é reporte localizador. 2000, reportará localizador, 398. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4070, livrou, vai manter a posição aqui por alguns segundos. Sente, pois vai estar com Xavi Alfa e é importante da Juliette. Sente, via Juliette. Tugono 604. Tugono 604, compete a aproximação final, torre 198, decimal 95. 298,95, muito grato, uma boa noite, Tugono 604. Boa. Agora, 3662, pronto para a cópia 390, aliás, 370, Natal. 3662, Natal, autorizado 370, via Upsburg 10. Decolada da pista no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipá. Controle 1208, acione 5010. 3662, também autorizado Natal. 370, decolada 10, primeira à esquerda, Puca Zipá. Segue via Pedro 10 até Natal. 1208 controle, 5010 no transporte. 3662, corrigimento correto, responde quando para o funcionamento. Tem tipo 218. É, gol 9278, gente. Azul 4070 na escuta? Prossiga, senhor. Poderia confirmar o tempo estimado para continuar sendo táxi? Onde vai reiniciada? Sim. Mari, no ideal, desça para o 070. Sente, reporte antes da Juliette. Vou parar. Web 5827, chame o Centro Recife na frequência 1-3395, alterna 1-3325. Solo Salvador, Santa 3258, formação de atualização Fortaleza 370. Santa 3258, Fortaleza, aguarde cópia. Aguardando cópia. Sou 358 para Fortaleza 370, pronto? Sim, ativo, prossiga. Fortaleza 370 autorizado, via UPSL 19, igual a 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 1208, acione 5011. Autorizado Fortaleza, nível 370, via UPSL 19, o Papa e Cipiapu, em Fortaleza. Capitão 90, com correio esquerda, decolagem. Sai da mão com flotinho 208, 5011, da 3258. 3258, corrigimento correto, postando para funcionamento. Reportará na 3258. Solo 4070 da Azul. 4070, autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. 01, obrigado. 398 da cor. Dono 398, torre 18, decimal 95. 398. Alfa, antes da Juliette, Gol, Bona Mesa, Alfa. 398, boa noite. Informe checado no zero, vento 80 graus, com no zero nós, com no 398. Reporta não, 398. Espera aí, 2224, controle Salvador, sempre desça para o nível 070. 2224, dá para... Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Bona 604. Trip 5218, devido à aeronave com transporte de ondas vitais, vai prosseguir agora como número 2. Retoração para sequenciamento, esquerda, proa 035. Limite Vanessa Pro por 15 milhas. Esquerda 035, 15 milhas. Pode reduzir o 5218 então, para poder evitar ir para longe? Qual a velocidade? Por isso que eu reduzi, tá? Levou na proa 035 e reduz a velocidade 2209. 7, reduzindo 5218. Gol 9278 para o localizador, direita para o 050, desça para 2 e um pé em reporte estabilizado. Direita 050, descendo para 2 e um pé em estabilizado, 12. Afirma, altimetro no 012. Muito obrigado. Trip 5218, autorizado, descida para 3 e um pé em altimetro no 012. 3000, cubi 12, 5218. Passarei 2224, reautorizado, descida para 4 mil pés, altímetro 1012. 4 mil pés, passarei 2224. No 398, Solos 37, libera a direita, chame Solo 1219. Boa. Retornar. Xanadu na 35218. Tem mais um minuto, vai ser vetorado para a final do procedimento LSXV, 35218. Está autorizado descida até 2 mil pés, permanece o altímetro 1012. Autorizado 2.5218, aguardam os vetores. 398, Taxi Alfa, reporte antes do Taxi Juliette. Alfa, vai, reporte antes do Juliette. Portaremos estabilizado o localizador 35218. Cobra para o Zé Canamé, 3608. PR6208, está livre, é forte táxi. Passarei 2224, reautorizado descer para 3 mil pés, reduz a velocidade, 220 mais. 3 mil pés, anos na nossa cidade, passeio 223, 224. Passarei 2224, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 020, limite o localizador. Esquerda 020, limite lock 2223. Gente, chegou a distância. Estou 9278, passando o zoom, vai completar o final, torre 18, decimal, meia dúzia, bom posto. 18, meia dúzia, obrigatório. Corrigindo 18, decimal.